Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. No fulgor do que já foi, vivo o tempo que me dói e que teima em não passar. No fulgor do que já foi, vivo o tempo que me dói e que teima em não passar. São espelhos de encantamentos, pedaços de sentimentos que já não podem voltar. São espelhos de encantamentos, pedaços de sentimentos que já não podem voltar. Os meus dias são quebrados, por outros são assombrados como triste maldição. Os meus dias são quebrados, por outros são assombrados como triste maldição. Fantasmas falam de ti, desilusões que eu vivi do toque da tua mão. Fantasmas falam de ti, desilusões que eu vivi do toque da tua mão. E a cada amor que chega, dou-me na maior entrega na ânsia de te encontrar. E a cada amor que chega, dou-me na maior entrega na ânsia de te encontrar. Meu corpo é fogo posto, mas sempre verei teu rosto em toda a gente que amar. Meu corpo é fogo posto, mas sempre verei teu rosto em toda a gente que amar. Cada amor que chega, dou-me na maior entrega na ânsia de te encontrar. E a cada amor que chega, dou-me na maior entrega na ânsia de te encontrar. Meu corpo é fogo posto, mas sempre verei teu rosto em toda a gente que amar. Meu corpo é fogo posto, mas sempre verei teu rosto em toda a gente que eu amar. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam no FM da Boa Nova. E mantemos no fado. No último mês estivemos com o João Amendoeira, com a Nathalie, e hoje, curiosamente, até a usar o mesmo apelido, Pires, temos Telmo Pires. Pois bem, o Telmo Pires, embora tenha aqui o seu quinto álbum de carreira, a verdade é que é a primeira vez que fala aqui na Boa Nova. Embora que esses cinco álbuns, alguns também são gravados lá fora, mas já iremos falar precisamente sobre isso. Temos, como eu vos habituámos sempre, a pessoa que estava ligada a esse projeto, no caso Telmo Pires, que sendo um praticante de fado, de um fadista, curiosamente vem a chamar ao seu nome precisamente Ser Fado. Portanto, mais sintomático do que a entrevista que vamos ter, não poderia ser. E claro, antes de mais saudar aqui o Telmo. Bem-vindo aqui, ainda que virtualmente, a Oliveira do Hospital. Olá Pedro, boa tarde. Telmo, e não podíamos deixar de começar a conversa por isto, até pelo facto do próprio enigmático nome, Ser Fado. Sim. O quinto disco, o que é para o Telmo Ser Fado? Esse disco é o segundo disco que eu gravei em Portugal, quer dizer, na minha carreira é o quinto já, o quinto álbum que gravei, mas o segundo cá em Portugal. E toda a carreira foi um percurso, eu não comecei logo no fado, comecei com outras músicas. E o percurso dos últimos anos é que me foi levar ao fado. E gravei em 2012 o primeiro álbum cá em Portugal, que já foi um sabor bem rico de fado, com grandes músicos cá em Portugal que gravaram comigo. E eu, para mim, este novo álbum, este novo trabalho, o Ser Fado, é mais um passo em frente, mais um passo em direção ao fado tradicional, às raízes que eu nunca tive, que eu tive sempre fora de Portugal, e por isso dei o nome de Ser Fado, porque não é só cantar o fado, não é só escrever fado. Eu acho que para ter esta vida, para ter esta energia, para estar tão ligado ao fado, nós temos que ser mesmo fado. E a minha vida até agora foi um grande fado, por acaso. Disseram que há um canto triste no meu olhar, uma sombra que me acompanha onde vou. Disseram que as nossas vidas vão parar. Eu quis parar, mas a vida continuou. Disseram que as nossas vidas vão parar. Eu quis parar, mas a vida continuou. Neste canto que julgam triste no meu olhar, há uma fonte que alimenta o meu coração. Neste canto há um jardim a cultivar para quem se atreve e não tem medo da solidão. Neste canto há um jardim a cultivar para quem se atreve e não tem medo da solidão. E o jardim vai dar-te as flores mais bonitas, com perfumes de tanta primavera. Vai escrever-te lindas rimas nunca escritas. Vais perceber antes de ti quem é que eu era. Vai escrever-te lindas rimas nunca escritas. Vais perceber antes de ti quem é que eu era. Mas um dia o medo senta-se a teu lado, para baixinho te falar do impossível. Vai contar-te grandes histórias do passado, tornando assim nosso futuro inacessível. Vai contar-te grandes histórias do passado, tornando assim nosso futuro inacessível. Mas ao ver-te sei sorrir, tu tens o jeito, e por muita alegria que me vais dar, a tristeza torna o meu canto mais perfeito, e por muita alegria que me vais dar, a tristeza torna o meu canto mais perfeito. Antes de mais, não nasceu ele fama, vamos dizer assim. É um homem do Norte, é um homem de Bragança, não é? Eu sou do Norte, nasci em Bragança, isso mesmo. Muito bem, mas isso não significa que não haja gosto pelo fado. Recordo-nos, que já tivemos aqui, por exemplo, alguém nascido em Amarante, não é? E que hoje também está pelos caminhos do fado. Sim, há muita gente do Norte, isso mesmo, isso mesmo. E o que eu queria dizer, é verdade que saí de Portugal bem cedo. Quando digo bem cedo, praticamente a ganhar a consciência, tinha 2 anos, não é? Tinha 2 anos e meio quando, sim, os meus pais emigraram. Eu nasci, passei os primeiros 2 anos e meio com os meus avós e a minha mãe, e depois emigramos para a Alemanha. Uhum. Quer dizer, eu não fui porque quis, fui porque me levaram. Exato. Teve gosto pela música bem cedo. Sim. E a verdade é que, estando na Alemanha, como dizem muito bem, apesar de iniciar por outros caminhos, eles vieram levá-lo ao fado. O que é que acha que para si foi, enfim, preponderante para que viesse a situar-se no fado e não tivesse ido por um caminho diferente, como o hip-hop, ou algo mais que fosse aliciante para um jovem nessa altura? Sim, sim. Eu acho que teve sempre muito a ver... Muito teve a ver com esses 2 anos e meio que passei cá em Portugal, que eu tive sempre muito ligado a Portugal, à língua portuguesa, que eu sempre adorei e sempre pratiquei, apenas de ter escola alemã. E foram os primeiros anos na Alemanha com os meus pais, que são grandes fãs, ainda hoje, de Carlos do Carmo, da Amália, e foram essas duas vozes que eu desde miúdo em casa ouvia, na rádio ou então em giradiscos, nos discos dos meus pais. Mas também outras músicas, mas essas duas vozes foram elementares para mim, porque ficaram na alma, ficaram gravadas, ficaram cá dentro. E depois na adolescência, claro, a gente tenta ser mais rebelde, fazer aquilo que os pais não querem, e então comecei com outro tipo de música na escola, comecei a tocar viola elétrica e a cantar em bandas de rock, porque pronto, nos anos 80 eu cresci com MTV, com música pop, não tive a escola de fado que tiveram se calhar outros colegas que cresceram em Lisboa, e só depois dessa fase de música rock e pop que eu acabei a escola, comecei com aulas de canto e foi aí que aconteceu uma viragem na minha carreira e na minha vida, que me comecei outra vez a redescobrir as minhas raízes, quer dizer, a música portuguesa, redescobri o fado e então cada vez que vinha a Lisboa sozinho comecei a colecionar os CDs de colegas, de artistas, da Amália, também de Dulce Pontes, que foi uma das vozes que me reabriu o caminho ao fado e à música portuguesa. E a partir daí foi uma constante evolução, que eu comecei a encaixar músicas portuguesas nos meus concertos, além de cantar também em alemão e inglês e francês. E pronto, foi um percurso de vários anos, até que em 2004 gravei o primeiro disco com músicos alemães, em Berlim, mas um disco só com temas portugueses, com temas originais e também fado. Tenho um amor escondido nas salas negras do meu ser. Tenho um amor escondido nas salas negras do meu ser, onde os medos estão de volta e o sol não quer aparecer. Onde os medos estão de volta e o sol não quer aparecer. Tenho um amor escondido, um mistério quase louco. Tenho um amor escondido, um mistério quase louco, que luta contra o destino. Mil promessas, tudo é pouco. Que luta contra o destino. Mil promessas, tudo é pouco. Tenho um amor escondido e não sai do meu lado. Tenho um amor escondido e não sai do meu lado. É cruel, triste e ausente e não sabe nada do meu fado. É cruel, triste e ausente e não sabe nada do meu fado. Escondido, vê lá se ainda vais ter dó. És o meu amor escondido, vê lá se ainda vais ter dó. Volta para mim, volta para mim. Luz primavera, meu coração não bate só. Volta para mim, luz primavera, meu coração não bate só. Convidar músicos alemães, não só, mas e estamos a reportar na zona de Essen, não é? Portanto, onde isso foi o meu início, foi onde eu cresci, isso mesmo. Exatamente. Convidar pessoas para gravar fado e pedir-lhes para, de algum modo, criar um instrumento para acompanhar a sua voz, de pessoas a quem o fado não diz muito, na altura foi algo difícil. É uma dúvida que, quando li sobre o seu trabalho, me ficou. O que foi sintonizar as pessoas com o fado, sendo que é um estilo que não lhes é habitual? Pois, foi muito trabalho, por acaso. Imagina. Eu comecei os meus primeiros passos em palco com 21, 22 anos, com um pianista, portanto era só acompanhado por piano. E em 2000 eu mudei-me para Berlim, já com a ideia de ter um território maior, ter uma criatividade à minha volta maior, muito mais artistas, mais músicos, tudo à volta da cultura em Berlim é excelente. E então eu passei um verão inteiro em clubes de jazz a ver novos músicos, jovens, que ainda estavam até na faculdade a estudar música, e fui convencê-los. Falava de música portuguesa, que eles não conheciam, mas tinham a mente aberta, isso foi uma grande mais-valia, eram estudantes de jazz, e então tinham a mente mais aberta, e eu explicava o que era fado, explicava que era... que o fado para Portugal é aquilo que é o flamenco para a Espanha, ou o chanson para a França, e consegui conquistar muitos bons músicos com este estilo mesmo. E o meu estilo naquele tempo também era um bocado fora do fado, e então o trabalho era em explicar as letras, traduzir as letras, para eles saberem o que é que o cantor está a cantar, logicamente, para poderem acompanhar melhor. Mas foi um trabalho que me deu imenso prazer chegar a música portuguesa a pessoas, artistas, que não tinham nada a ver com Portugal ou com cultura ou música portuguesa. Adeus, ó minha gente, vou fazer-me a dura estrada, minha alma ardentemente quer erguer-se, está prostrada. Longe está meu horizonte, uma luz resta-me ao longe, qual fogueira em alto monte. Adeus, ó minha gente, a quem vejo arrependidos, as mãos que me negaram já me as deram como amigos, mas dentro de mim sigo abrasador do Alentejo em fim de tarde. Adeus, ó minha gente. Gente, venham ver-me à despedida. Nasci do lado errado, do lado errado da vida. Partindo fico ausente, vou guardar. Adeus, ó minha gente. Ai, adeus. E é preciso dizer que nesse ano, já lá vão 15, portanto, no ano de 2001, e o rolo chamava-se Canto, arriscou uma edição do autor. Só mais tarde, já com o álbum Passos, 3 anos, é que aí vem assim, de algum modo, a ligar-se à Traunton Records, que é uma editora alemã, que é de jazz, que é de world music. E essa necessidade de querer editar um disco, portanto, e fazer com a edição do autor, de algum modo foi para marcar que, epa, eu sou o Telmo Pires e sou eu e faço isto. Não, eu acho que todo artista quer um dia gravar ou fixar o trabalho dele. E o disco, o primeiro CD que eu fiz, que foi lançado em 2001, foi praticamente quase já na última fase desse meu trabalho inicial com um pianista, porque ainda tem músicas em alemão, em inglês, em português também e francês. E nós gravámos isso porque era o nosso repertório naquele tempo com que eu fazia concertos mesmo. Era esse repertório. Depois mudei para Berlim e em Berlim é que tive... Como é que é de explicar? Queria continuar o caminho, mas decidi mesmo fazer só cantar em português a partir de agora. E foi aí que num concerto fui descoberto, estava lá essa editora que nós tínhamos convidado e gostou da ideia, gostou de um jovem português que está na Alemanha a cantar para alemães, mas que está a transportar a sua cultura, está a cantar em português, os músicos eram excelentes, e foi assim que em 2004 surgiu esse primeiro trabalho já depois com a editora, que é Traumton Records, que é, como disse, uma label de independente, especializada em jazz e world music, e é a editora com a qual estou até hoje, mesmo com os CDs produzidos cá em Portugal, é a Traumton em Berlim que me está a dar o apoio e a autorizar-me a fazer o que eu tornar possível, o que eu gosto de fazer. Exatamente, o editor não largou mais. Não. Nem eu a eles, mas eles a mim. Tive mesmo grande sorte, sim. Passa vento, passa forte, mexe no meu coração, faz voar, faz levantar, sem tirar os pés do chão. Sem razão falo verdade, sem querer e nem poder. Estou fechado como um monge, sinto o meu tempo a fugir, sinto o meu tempo a perder. Sigo o som dos meus passos, entre a marca e o passado. Sinto acordes do meu fado num tom doce calando. Hoje vestes negro o sentido do destino. Amanhã no mar serei eu o teu som perdido. Hoje vestes negro o sentido do destino. Amanhã no mar serei eu o teu som perdido. Sigo luzes do luar perto deste falso céu, ir e ver-te acalmar o teu olhar com o meu. Mas o tempo que passou perto do sol escondido, houve alguém que me ensinou onde eu andei perdido. Hoje vestes negro o sentido do destino. Amanhã no mar serei eu o teu som perdido. Vestes negro o sentido do destino. Amanhã no mar serei eu o teu som os temas do fado, já no seu segundo disco, o Passos, e então aí já com a Traumton Records, há pouco falávamos, vêm a buscar temas que são icónicos do fado, Foi Deus, o Canso do Mar, o Povo que Lavas no Rio. Sim. De algum modo, nessa altura já tinha, enfim, um norte, já tinha noção o caminho que queria seguir. Eu, como fui muito marcado pela voz da Amália e Carlos do Carmo, como já tinha dito, eu nunca, como é que é de explicar? O fado abriu-se-me através dessas vozes. E eu quis sempre, o que eu admirei nessas vozes foi sempre o poder de poder transportar uma tal emoção de cantar palavras portuguesas tão bem cantadas, tão explícitas, tão claras, que nos tocam. Eu acho que, para mim, os cantores que hoje ainda me tocam mais, mesmo na alma e coração, é ouvir Carlos do Carmo e Amália Rodrigues. E esses foram, como é que eu te explico, se calhar os meus pais como artista, os meus pais portugueses, foram essas duas vozes. E eu, claro que nós tentamos não imitar, mas seguir esse caminho que nós gostamos, que seguir os nossos ídolos. E pronto, eu cantei Povo Clavas no Rio, se calhar até seria um tema que eu iria regravar agora com mais alguns anos de maturidade e se calhar também de uma maneira diferente. Uhum. Mas foram esses os temas que, assim, que me acompanharam durante muitos anos e que eu quis gravar, sim. Falou da sua vida cosmopolita, que depois passa mais recentemente já por Lisboa. O facto de ter apanhado, como disse há pouco, colegas de músicos em Berlim, faz com que ainda hoje este disco, por exemplo, venha a ter aqui o oboé, a concertina, o bombo, o contrabaixo, enfim, instrumentos que tal, claro, estão aqui a adicionar e muito à companhia da guitarra portuguesa, da viola. Sim. Mas que efetivamente não são tão característicos do fado. Isso, portanto, sem querer dizer, tem outros, já estou aqui a falhar, mas violoncelo, percussão, portanto, há aqui um conjunto. Aliás, quem nos vai ouvindo aqui o programa vai ouvindo a vossa música. Essa miscigenação, podemos chamar assim, essa mistura de sons, para si foi muito importante, essas suas vivências, para que agora esteja vertido aqui neste álbum. Eu quis, com este álbum, com o Ser Fado, quis-me aproximar o mais possível, para mim, pessoalmente, coerente, o mais possível ao fado. Quer dizer que a maior, são 12 temas, e eu acho que desses 12 temas, 9 ou 10 consistem mesmo, são baseados só em guitarra, viola e baixo. E tentei pôr toda a concentração e todo o peso na voz e nos poemas que estou a cantar. Surgiu, no entanto, que me foi oferecido um tema que eu tenho um grande orgulho e estou muito, muito feliz, um tema inédito do António Variações. Uhum. Que eu sempre idolei, sempre idolatrei, que conheço desde miúdo, muito pequeno, quando vinha cá de férias da televisão. E então conheci o irmão dele, o irmão do António Frações, o Dr. Jaime Ribeiro, que também é agente do Norte, São de Braga. Exato. E ele gostou do meu último trabalho, do meu primeiro trabalho que fiz cá em Portugal. Gostou da voz, gostou da maneira de... Não sei, eu acho que foi uma empatia que a gente teve. E um dia enviou-me um mail com uma maquete do António Variações, quer dizer, esse tema que nós gravámos, ele a cantar as primeiras duas estrofes, sozinho em casa, sem instrumentos. E eu ouvi nesse tema, na maneira dele cantar, nas harmonias que eu estava a ouvir, ouvi logo um tema muito tradicional, um folclore, praticamente. Um folclore do Norte, uma vira do Minho, um malhão. E eu, por acaso, há muito tempo que andava à procura de um tema mais tradicional, como sou do Norte, gostava de encaixar no meu repertório um tema tradicional, o que é que não encontrava. E todos os temas tradicionais que eu conheço já foram cantados lindamente por outros colegas e colegas. E então falei com o irmão que me ofereceu esse tema, convidei-o a assistir às gravações, ele esteve presente mesmo, e tivemos essa ideia de juntar a esse tema alguns instrumentos mais tradicionais, que é o bombo, que é a concertina do Norte, que foi também o Amadeu Magalhães, um músico da Dulce, que gravou para mim. E ficou assim um tema um bocado fora do CD, que transporta mais uma alma do Norte, um folclore mesmo do Norte. Ao vivo, por exemplo, fazemos o tema de outra maneira. Ao vivo, é como o resto do concerto, é só acompanhado com guitarra portuguesa, viola e baixo também. Reportamos o tema Ao Passar por Braga Abaixo. Ao passar por Braga Abaixo, ouvi cantar e parei. Ao passar por Braga Abaixo, ouvi cantar e parei. Era uma moda tão linda, queria cantá-la e não sei. era uma moda tão linda, queria cantá-la e não sei. Ao passar por Braga abaixo, vi a beleza à janela. Ao passar por Braga abaixo, vi a beleza à janela. Tão linda que ainda tenho os meus olhos cheios dela. Tão linda que ainda tenho os meus olhos cheios dela. Ao passar por Braga abaixo, vi passar a procissão. Ao passar por Braga abaixo, vi passar a procissão. Nunca vi tanto silêncio no meio da multidão. Nunca vi tanto silêncio no meio da multidão. Ao passar por Braga abaixo, vi sentada a solidão. Ao passar por Braga abaixo, vi sentada a solidão. Naquele velho sozinho, em noite de São João. Naquele velho sozinho, em noite de São João. Ao passar por Braga abaixo, ouvi cantar e parei. Ao passar por Braga abaixo, ouvi cantar e parei. Era uma moda tão linda, queria cantá-la e não sei. Era uma moda tão linda, queria cantá-la e não sei. Eu sempre me vejo como músico, como intérprete, como escritor, como compositor, e nunca só como aquela regra dura, sou fadista, não faço mais nada. Não, a música, o fado é parte de uma grande música, da música portuguesa, e eu acho que o fado, para mim, sempre esteve ao mesmo patamar como qualquer outra música, como o flamenco, como o jazz, como o tango, o chanson, e eu acho que... Eu se fizesse sempre a mesma coisa, ou se me concentrasse só numa maneira de cantar, ou numa maneira de instrumentar e arranjar as músicas, para mim não seria, como é que é de explicar, artisticamente não seria suficiente. Eu gosto de experimentar, gosto de trabalhar também com outros instrumentos, embora neste álbum seja mesmo só em dois ou três temas, mas mesmo ao vivo gosto de interpretar de maneiras diferentes, de usar os instrumentos não só na maneira tradicional, mas também em outras maneiras. Às vezes ponho o meu guitarrista português a tocar coisas que no fado não se tocam, técnicas que não se tocam, mas que nesse momento ajudam a transportar a emoção e a ideia da música. Eu acho que para mim foi sempre o mais importante transportar a ideia da música e a emoção do que estar colado rigorosamente a regras do que se pode fazer e o que não se pode fazer, porque o que não se pode fazer para mim na música não existe, não há no fado, nem no jazz, nem na pop, nem em lado nenhum. Não há espartilhos. Disseram que há um canto triste no meu olhar, uma sombra que me acompanha onde vou. Disseram que as nossas vidas vão parar. Eu quis parar, mas a vida continuou. Disseram que as nossas vidas vão parar. Eu quis parar, mas a vida continuou. Neste canto que julgam triste no meu olhar, há uma fonte que alimenta o meu coração. Neste canto há um jardim a cultivar para quem se atreve e não tem medo da solidão. Neste canto há um jardim a cultivar para quem se atreve e não tem medo da solidão. E o jardim vai dar-te as flores mais bonitas, com perfumes de tanta primavera. Vai escrever-te lindas rimas nunca escritas. Vais perceber antes de ti quem é que eu era. Vai escrever-te lindas rimas nunca escritas. Vais perceber antes de ti quem é que eu era. Mas um dia o medo senta-se ao teu lado, para baixinho te falar do impossível. Vai contar-te grandes histórias do passado, tornando assim nosso futuro inacessível. Vai contar-te grandes histórias do passado, tornando assim nosso futuro inacessível. Mas ao ver-te sei sorrir, tu tens o jeito, e por muita alegria que me vais dar, na tristeza torna o meu canto mais perfeito, e por muita alegria que me vais dar, a tristeza torna o meu canto mais perfeito. Há dias aqui falávamos com a Nathalie, portanto, também ela fadista, no caso, residente e nascida nos Estados Unidos. Sim. E ela teve, uma altura, uma saída curiosa, que eu fixei e agora queria repetir consigo. Ela disse-me que sempre sentiu uma portuguesa nos Estados Unidos. O caso do Telmo Pires, que viveu grande parte da sua vida, a maior parte da sua vida, viveu na Alemanha. Sim. Na Alemanha sempre sentiu e sempre foi reconhecido como um português, e em Portugal é reconhecido como um português, ou de algum modo é um alemão que veio cantar fado? É engraçado. Eu nunca me vi como um português a viver na Alemanha. Eu sempre me senti como o Telmo Pires que sou hoje. Eu cresci com as duas culturas. Uhum. Felizmente. Eu entrei na escola a falar já alemão, falava português, escrevia, lia, isso tudo. Eu sempre me senti parte da Alemanha. Eu sempre me senti, acho, mais como europeu. Como eu tinha família, ou nós tínhamos família, ainda temos, em Paris, em Lisboa, na Alemanha. Eu nunca me vi só como um português coitadinho na Alemanha. Não, eu vi-me sempre como uma parte de tudo, dos portugueses em geral. E como é que é de explicar? Eu acho que o que me trouxe a Portugal foi mesmo o amor a Portugal, foi o amor a Lisboa e o querer estar cá. E aqui, claro, no início, quando cheguei cá há 5 anos, e que dizia que, pronto, que sou cantor, que canto e que estou a viver na Alemanha, os colegas diziam, opa, volta para a Alemanha, que aqui não estás a fazer nada e na Alemanha está-se muito melhor. Eu sei disso, que as condições que há na Alemanha são melhores, mas eu não quis e quis arriscar e ficar mesmo a maior parte do ano, ou maior parte do meu tempo, passá-la cá em Lisboa. E a questão de ser um alemão a cantar fado, até agora, felizmente, ninguém me disse isso, por acaso. Tenho alguns amigos que, lá vem o alemão, mas coisa mais irónica, exato, mais engraçada. Mudei terra, mudei vida, mudei paixão em paixão. Vi a alma de mim partida, nunca do meu coração vi minha dor. entre cuidado e cuidado. Eu morrera e acabara, e o meu mal for acabado, não vira tal perdição de mim e de tanta coisa. Perdi tudo em vão, porque a paixão não repousa em outra maior paixão. Oh, quem bem-aventurado fora já minha dor, ai meu cuidado, minha dor, ai meu cuidado. Enfim, falamos aqui da sua carreira na Alemanha, mas é que não se circunscreveu à Alemanha, apesar de ser um país enorme. Pelo menos correu os países à volta, a Áustria, a Polónia, a Suíça, Luxemburgo, a França, de algum modo foi conhecendo outros palcos. E nesses outros palcos também te será cruzado com outros fadistas. Não, por acaso nunca me cruzei com outros fadistas. Foram sempre concertos a solo. Uhum. Foram sempre concertos que nós organizámos na Alemanha, na Áustria, como disse, foi à Polónia, na Bélgica, no Luxemburgo. Mas foram sempre espetáculos, pronto, um concerto inteiro só mesmo de Telm Pires. A primeira vez que eu fiz um espetáculo, que participei num espetáculo, numa noite de fado, num teatro grande com vários artistas, por acaso foi mesmo a primeira vez cá em Portugal, em Lisboa, há 2 ou 3 anos, numa gala. Isso significa, por exemplo, que o Instituto Camões, enfim, um instituto ligado para a cooperação e da língua, não é? Sim. De algum modo falha nesse aspecto? Por exemplo, congregar a família fadista nesses países poderia ter vantagens para o nosso país? Eu acho que se calhar é uma ideia que até existe, o que é que até agora, quer dizer, na Alemanha nunca foi concretizada, por exemplo, um festival de fado com artistas cá de Portugal maior, porque custa muito dinheiro, a organização tem que ser muito grande, logicamente. Mas eu acho que o Instituto Camões, felizmente, faz outro trabalho muito, muito, muito bom na Alemanha, que eu tive prova, sou prova disso, que é manter, comunicar a língua portuguesa e dar as facilidades aos portugueses que moram, que vivem na Alemanha, de estarem mais ligados a Portugal através da língua portuguesa. Quer dizer que há professores portugueses a dar aulas a crianças imigrantes, a portugueses que estão lá, para não se esquecerem da sua língua materna, que eu acho muito, muito importante. E como já referi há um bocadinho, eu tive esse privilégio de, através do Instituto Camões e da Embaixada Portuguesa, ter o privilégio de ter aulas quase sempre, todos 10 anos, acho eu, durante o tempo que eu também fui à escola alemã. Tinha sempre aulas em português, quer dizer, nós de manhã íamos à escola alemã, 5 dias por semana, e à tarde havia 2 vezes por semana, numa outra escola, um professor a dar aulas em português. E acho que foi isso que me salvou um bocadinho, que salvou a língua e a parte portuguesa também em mim, porque eu acho que se não tivesse tido esse ensino, essas aulas, essas horas de português, que se calhar me teria esquecido mais do português. E senti-se sempre em contacto com 12 anos que começámos a ler literatura portuguesa, a história portuguesa. Fui confrontado a primeira vez numa aula de português com Fernando Pessoa, que eu não conhecia até aquele tempo. E são coisas que na escola alemã não existem. Quer dizer, na escola alemã as crianças não sabem quem é Fernando Pessoa, não sabem nada da cultura portuguesa. E foi uma grande mais-valia ter, através do Instituto Camões, essa possibilidade. Muito bem. Venho à procura do tempo, sem saber porque o perdi. Venho à procura do tempo, sem saber porque o perdi. Perdi também o momento e ando perdido por ti. Perdi também o momento e ando perdido por ti. Pode ser que eu te espere, pode ser que talvez não. Pode ser que eu te espere, pode ser que talvez não. Pode ser que me entregue, pode ser meu coração. Pode ser que eu me entregue, pode ser meu coração. Fiz com que a alma gritasse, obedecendo gritou. Fiz com que a alma gritasse, obedecendo gritou. Gritou que a dor passasse, a dor que o tempo deixou. Gritou que a dor passasse, a dor que o tempo deixou. Leva contigo os poemas, não quis escrevê-los em vão. Leva contigo os poemas, não quis escrevê-los em vão. Leva. Boa Nova, um mundo de emoções. Os nossos dilemas, não me leves a razão. Leva os nossos dilemas, não me leves a razão. Há pouco Telmo Pires enfatizou e bem que não é só fadista, portanto, também é fadista no ponto de vista do compositor e das letras, não é? Sim. A criação das letras para si é fácil, de uma vez conhece bem a língua. E aquilo que eu queria perguntar, assim, quando está a raciocinar para escrever, é em português que o faz? É em português, sim. Portanto, é-lhe tão natural quanto, assim, quanto beber água, diz o outro. É isso. Eu também não sei como aconteceu, como surgiu, mas foi sempre a minha vontade, depois da adolescência, foi sempre de escrever e de me exprimir em português. E foi por isso que a parte portuguesa, também nos concertos, foi crescendo, crescendo e crescendo, até ocupar um concerto todo, porque eu senti, eu acho que o público também sentia, que a língua, a maneira de me exprimir melhor, a ótima forma de me exprimir, era o português, quer dizer, era mesmo a minha língua. E eu comecei muito cedo a escrever, quer dizer, a escrever alguns poemas pequeninos e foi também uma questão de evolução, de tempo que passou, de aprendizagem, de ler muito, de ouvir outros poemas, de ler muitas obras de poetas atuais cá em Portugal que me dão a inspiração. A vida também dá inspiração, logicamente, claro. De escrever e de continuar a escrever a português. O que não quer dizer que nunca vá escrever mais em alemão, por sim, exemplo, claro. mas de momento é a língua, é o português em que quero escrever e quero estar e quero viver. O facto de estar hoje em Lisboa tem muito a ver com o ambiente que rodeia o fado. O facto de haver casas de fado, não é? Claro, de haver claro. um próprio museu hoje dedicado ao fado. Sim. Uma rádio que se chama Rádio Amália. Sim, não é? Sim. Tudo isso é, enfim, compor o ramalhete, não é? Sim, sim. Eu sempre tive a noção de, ou a ideia, que quando se quer fazer uma coisa a sério, tem que ir ao sítio onde essa coisa nasce, onde é a fonte, ir beber à fonte. E no caso do fado, eu na Alemanha alcancei alguns patamares a nível musical e artístico, mas para dar uma continuação coerente comigo e com aquilo que eu queria fazer artisticamente, foi inevitável vir a Portugal, porque se eu não viesse para Portugal a viver, não é só passar cá férias e cantar um fado ou dois, é estar cá todos os dias, viver, sair, ver os colegas, os amigos, a cantar, conhecer os músicos, estar no meio do fado. Eu acho que isso permite-nos a mergulhar e a ser muito mais autênticos, logicamente, que é, do que estar só fora e vir cá uma vez por ano. Era aquilo que eu não queria. Eu não queria ser um imigrante na Alemanha que vem cá de vez em quando ver como turista e leva o fado para fora. Eu queria ser aquilo que eu sou, um português que vive da alma e coração em Portugal. Ele passa, Um marujo português não anda, passa a bailar como ao sabor das marés. Quando se ginga, põe tal jeito, faz tal proa, só para que se não distinga se é corpo humano ou canoa. Chega a Lisboa, salta do barco e num salto vai parar à Madragoa ou então ao Bairro Alto. Entra em Alfama e faz de Alfama convés. Há sempre um Vasco da Gama no marujo português. Quando ele passa com o seu alcaxe vistoso, terás sempre pedras de sal no olhar malicioso. Põe com malícia a sua boina maruja, e se inventar uma carícia, não há mulher que lhe fuja. Uma madeixa de cabelo descomposta pode até ser a fateixa de que uma varina gosta. Quando ele passa, um marujo português passa ao mar numa ameaça de carinhosas marés. Quando ele passa, um marujo português passa ao mar numa ameaça de carinhosas marés. Foi um prazer falar consigo, desejar-lhe as melhores venturas para este ser fado. Muito obrigado. E temos a consciência de agora, com um novo disco, que outras portas se iam de abrir, não só nacionais, mas, enfim, uma vez mais voltar a esses países para onde já andou. Sim, sim, vamos agora outra vez. Está tudo já encaminhado em Berlim, o lançamento em Berlim, uhum. E vamos marcar o resto e vamos também estar em Portugal, vamos fazer FNACs em Lisboa, FNACs em Maio no Porto e vamos continuar por Portugal, isso mesmo. Um abraço, obrigado por tudo. Muito obrigado Pedro. Correr sem me esperar, ai, sentir que não senti, morrer o que vivi, sempre a correr sem desesperar, saber que ainda não mudei, que ainda não separei o trigo do joio. Onde estás? Vou-te encontrar. Talvez venha do mar, no barco mais perfeito. Olhar, mas nunca ver, sempre a correr, sem alcançar. Ai, baixar, mas não descer, se é este o meu dever, venho por ti, sem me cansar. Saber que ainda não mudei, que ainda não separei o trigo do joio. Não te vás, eu venho só, as mãos cheias de pó do sonho já desfaz. vou te encontrar. Talvez venha do mar num barco mais perfeito. Não te vás, eu venho só. As mãos cheias de pó do sono já desfeito.